Sampleada da famosa música de Bob Marley, No Woman No Cry, a música Vingança virou hino. Todos cantam, com vocês, Face da Morte. Os caras são pobres, só que a música dos caras também é música, certo? Então vamos cantar todo mundo agora essa porra assim, ó. Não. Todo mundo! Não! Chegou a hora da vingança, viola! Quem sabe cantar, ajuda a gente agora, eu quero ver! Vamos pra cima, vamos dançar! Pode acreditar, fácil. Mas no fundo também, vale! Quero ouvir a galera, quero ver aí. Então! O tempo passa, o sol se esconde e a lua não vê! Terça-feira! E aí? Ah, tá muito cedo! Vai! Com tremendo! Risca fácil! Para o fim! O Superboy forgado só dá valor ao BMW que o pai lhe deu! Resolveu tirar o atraso com aquela inocente. Maria veio de outro estado, mas ninguém tá do seu lado. Sem família, educação, sem escola, sem um lar, dependia do emprego. O fulano abriu a porta, ela começa a rezar. Por favor, me deixe em paz, tinha um sonho de se casar. Ter seus filhos e seu lar, ele manda ela se calar. Diz que no final ela vai gostar, violentou sem dó. Os sonhos viraram pó, não podia reclamar. Tinha medo de perder o emprego. Pode acreditar, passado algum tempo, o resultado é evidente. Sua barriga cresce e a verdade aparece. O patrão dos Maria pega essa grana e vê se desaparece. Atitude normal, pra nós é muito natural. Ver rico dando escola como se fosse hora extra. Pensou na consequência, o filho que vai nascer na rua sem assistência. Maria agora está só, sem auxílio, clemência. Deixa rolar, o mundo gira até as pedras. Pode se trombar. Não, é esse não. Vamos ver ginásio do Sport Clube para o Eri. Vai! Não chores mais. Procure a Deus. Não chores mais. Tá lindo demais. Vamos pra cima, vamos pra cima! Não! Ei! Não chore! Certo! Procure a Deus, seu verdadeiro pai! É 7 anos que o moleque nasceu. Pela idade é normal ir pra escola e tal. Já no primeiro intervalo, a brincadeira no pátio era polícia e ladrão. Agora tente adivinhar de que lado ele está. Lá na favela não existe empresário pra ele se espelhar. A polícia vai lá somente pra matar. Só vê miséria, tristeza e lamento. E se contrastam com os carros encurtados que descem na quebrada. É sabadão e os botecos estão todos lotados. Ele vê uma cena que o deixa chocado. Meu pai tomando uma ceva com seu filho do lado. Ele não se conforma, não sabe quem é seu pai. Só tem a mãe e mais nada. Que aliás vive ausente, se tornou dependente do famoso mesclado. Não muito longe dali, seus tiros são disparados. Dois corpos são encontrados. Ele se revolta com tudo à sua volta. Na madrugada ele já está, é claro. Ouvi um barulho de carro, sua mãe chega em casa. Vinda da balada, bem louca não diz nada. Abriu a porta e desmontou, parece um filme de terror. Mas é a dura realidade. E talvez dura demais para um moleque dessa idade. Agora já é tarde, conselhos não adiantam. Não matam sua fome, ele prefere a cola. Só quer saber de escola, entrar no mundo do crime. Virou sua obsessão, começou como avião. Moleque é sangue bom, se roda segura a bronca. Nunca aguenta o patrão, com 12 anos de idade. Ganhou primeiro. Vai! Todo mundo vai pra cima lá. Tá lindo, tá lindo. Vai! Procurem a Deus, seu verdadeiro pai. E aí? Vai! Mão pra cima pra ficar legal. Não! E aí? Procurem a Deus, seu verdadeiro. A 7 mil. Claro, do 12 ao 5, 7 com menos de 17. Ele já estava legal, deu uma força pra mãe. Se libertar do vício,